Alfa Cross India e Alfa. Próximo ataque seria Delta, chame a torre 118216, ajuste 10, 10. 733. Pesado ataque, por parte da torre 733. Yankee está no pote 5, pode iniciar o táxi, reporte na interseção, Charlie Yankee. Pode estar, Alpha Romeo November. November Roger, 2000 feet via my arrival, report intercepted, localized. Report intercepted, localized, Alpha Romeo November. Ford Papatango, Kilo Quebec Serra, and Ford Papatango, West Zulu November. It's not necessary to read back this message. Just pay attention. Aircraft involving and the crash and the birds at surface of the runway 10. So the runway 10-8 is impracticable for landing and takeoff until the FAA say another order. And after Dunan, you have to turn by VFR and land and at the runway 17. Kilo Quebec Serra and Dark Zulu November. Quebec Serra, Roger. Roger, Roger. Say again? Stand by, Kilo Quebec Sierra. Toro, voo no 649. Ele vai decolar no 7, vento 090 comércio. 065 para o táxi, 122 a bordo, 4 horas e 25, a alterna com 20. 065, táxi livre via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10 deslocada, da táxi Delta, chame a torre 118216, ajuste 10, 10, uma boa tarde. Ok, autorizado, táxi Juliette Alfa, Delta, ponto de espera 286, o 065, obrigado, boa tarde. Paulo, já tem autorização 3661? A gente está recebendo agora do centro Guatemala. Ok, obrigado. 49, confirme nível solicitado, Léo. Tomador, voo no 674. Voo no 649, você deveria confirmar o nível que solicita para Léo? 220. 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190 deslocada, faça um taxi delta, chama a torre 118, decimal 6, ajuste no 010, TAM 3192. Índia Alfa, no ponto de espera da Delta, chama a torre 186, TAM 3192. around November 301 Kilo, we have Tango request engine start and clearance to São Paulo. Say somebody to clearance to São Paulo number 4 to copy at November 310 Kilo. Number 4, will you call our engine start? Pronto, cópia. Contra o exame 1 no Parelhas, nível 180 autorizado, DCT, decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, pós direto Ilhéus, controle 119 decimal 35, torre 198 decimal 6, aciona 5035, contra o exame 1. Podia confirmar o tráfego, né? Contra o GM1 no correto, então, para o chefeamento. Chamarei. Solo, Tamaçu, Tamaçu, Tamaçu, Tamaçu, Tamaçu, Tamaçu, Tamaçu, autorizado a linha decolar da 17, 100 graus, 1 a 12. Controle, o cardeal 61 atinge uma centena. Ciente, cardeal 61, não mantenha. 61. Cruz, chega até o SRT de Bet. Firme. Eu já até o SRT de Bet, segundo o SRT. Leos, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5022, gol no 649. Para agressa. Negativo, atenção para 2.500 pés, com curva direita, Tael Leda. O controle 1935, torre 1986, transponder 5022, gol 649. Gol 649, correto, chame pronto para puxar de acionamento. Chama lá. Gol 3155, autorização 340. 3155340 Guarulhos, será coordenado, é o número 3 para a cópia. Sim. Volume 74, pronto, cópia. Consiga. Volume 74 para Campinas, nível 360, autorizado via Upiruísque 58. Recolo da pistão 0, primeira curva à direita, saída gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 35, turno 186, aciona 5040, com 1674. Ok, 360 para Campinas. Via Frederico 58, cabeceira 1-0 para decolagem direita. Cumpre a saída Dolly Gonza, 1935 a controle, 18-6 torre, 5040 no Nascon, igual no 674. Ah, toda a pista vai estar operando em toda a extensão a partir das 00 agora. Vou continuar, Jorge, ok. Ciente, para o final de 2 milhas para o 7, 1 de novembro. Whisky Golf Oscar decolou aos 460935 no Golf. Gol 380, saída da El Transão de Ner. 380 da El de Ner, gol 981. Alva Vitor Juliette, atenção a 2500 pés, aposto para regresso, Salvador. Aposta para regresso, Alva Vitor Juliette, e aposta para 2500. Também. Confirme pro ideal para destino. O tempo, confirme, a proa? Afirmo. A proa 277. Sim, Juliette, Charlie Yankee, voe direto destino, acessão ao nível 085. Acessão 085, é. Grato. Juliette, Charlie Yankee, confirme estimado para pouso. Mais uma hora e 30. Salvador 3192, ponto de espera da Delta, pronto. Ali mantém 3192. Ali mantém 990, 3192 deslocado. 6703, 908, está pronto para explicação, né? Autorizado, chamo táxi, autorizado, chamo 703. Autorizado, chamada. Whisky Golf Oscar na escuta do controle salvador. Whisky Golf Oscar tá na escuta da torre. Consiga. Chamar o controle, 11935. 935. Ah, Whisky Golf Oscar, mantenha 1500 pés, corredor axé, reporte final da barra. O controle informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, Charlie 310, cruzando no momento 1500 pés, acessão ao nível 085. Então, acessão para 1500, vai manter no axé, na sua esposa. Sim, já posso falar da barra. Controle, boa tarde, o Azul 4065, cruzando 1600 pés na Gole. Azul 4065, contato, radar na decolagem, sobre o nível 320, sai da Gole Transição Gonza. Sim, a gente subindo 320, Gole Gonza, o Azul 4065. Já tem um horário na pista para operar toda a extensão? 100 graus, 1 a 12 nós. Para essa decolagem da 1-0 deslocada, são 3192. Solo, são 3661-10, se tiver funcionamento. Whisky Golf Oscar, confirma o teu ideal para destino. Correio, aguarde para o push, 3661. Chamará para o carro. 32231, numa cena de identificação, autorizado de chegada Mari, desça nível 050. Mari 050, 2231. Papai Romeu, Whisky Golf Oscar, autorizado voar direto o destino. Obrigado. Salvador, boa tarde, boa noite, 07. Sente, Whisky Golf Oscar, autorizado a ascensão ao nível 065. Boa tarde, boa noite, 07. Boa noite, 07, acena identificação, autorizado de chegada Bonf, desse nível 040. Ok, chegada Bonf, identificou, em descida para 040, gol, boa noite, 07. Zona 781, chame Recife no 3325, alterna 1288. 3325288, boa tarde. Decolo da pista 17, curva direita, corredor axé, no meu pés, controle 119 decimal 35, torre 1186, aciona 0120, Bravo XF Foxtrot. Bravo XF Foxtrot, eu vou Bravo XF Foxtrot, estacionamento táxi, chama a torre 18 decimal 6. Camará, Bravo com 146 a bordo, 3 horas de autonomia com 20. Jet 6703, táxi livre via Juliette, Alfa. Próxima ponte de espera da 1-0 deslocada. Na Delta, chama a torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, 1-0, boa tarde. 1010 via Juliette, Alfa. Próxima ponte de espera da deslocada, 18-6. Number 301 kilo, go ahead. Silva, seu nome é táxi. Ajuste 1010. short level 430 via Upper Zulu 17 to Rambo position, Hotel Alpha Mike Bravo Uniform. Then LA Upper November 741 to Papa India Romeo, and Upper Whiskey 1 to Charlie Papa November, and direct to São Paulo. Departure runway 10 after takeoff, right turn to Goli, Golf Oscar Lima Eco departure, and the transition is Oscar Foxtrot India Tango Oscar Osito. Salvador departure control on 119.25 to 118.6, squawk 5024, November 310 kilo. It will clear to SPGR by Uniform Zulu 17 to Hamba Upper November to 741 to Papa India Romeo, Upper Whiskey 1 to Charlie Papa November, and then direct flight level 430 10,000, and I believe it's going to be right turn to the Golf Oscar Lima, Golf Oscar Lima Echo departure, and 19.35, 18.6, and 5024 in the squawk. The departure is gone, both Oscar Lima Echo, and the transition to airway at 17 is Osito, Oscar Foxtrot India Tango Oscar. Transition is Oscar Foxtrot India Tango Oscar for November 301 kilo. November 301 kilo, ready to start up, report ready for taxi. Roger, we'll call you ready for taxi for November 301 kilo. Desce 3661. 3661, autorizado, chame táxi. Chamarei. Salvador, Terra 3172, com informação Tango. 13172, assina identificação, autorizado chegada Mari, desça o nível 050. Nível 050, na chegada Mari, Terra 3172. Salvador, teria autorização do TAN 3155, Guarulhos? Agora, pronto para 4. Pronto. TAN 3155 para Guarulhos, nível 340 autorizados e a Turisque 50. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição de Iner. Salvador, controle Salvador, 119.35, torre 118.6, aciona 5034, TAN 3155. 3155 da TAN, 340 São Paulo, Guarulhos, decola da 10, direita da El de Iner, a Turisque 50. 2186, controle 3935, transponder 5034. Correto, chame para posicionamento, TAN 3155. Amarelo, 07. A pista ainda deslocada após o 00, tá bem? Após o 00, pista opera em toda extensão. Ok, obrigado. No 807, curva esquerda para o 200, limitado pelo localizador. Esquerda 200, limite localizador, gol no 807. 0 Web, 110,12. Ali decola 110,12, 6703 Web. November 301 kilo. Yankee 35 milhas sudoeste do Velho de Salvador, chame Recife 133.25, alterna 1288, Juliette Charlie. 133.25, 288, Juliette Charlie. O 1807, do Zeparona 709. 179 para o gol 1807. Polo 649, autorizado de um táxi. Autorizado para táxi, Polo 649. O curva esquerda para o 140, reposta estabilizado, gol 1807. 140, na proa, reposta estabilizado, descendo para 2 mil pés, comida 10, gol 1807. Só que estou localizando o passageiro 2231. Passageiro 2231, completo final, chame torre 118, décimo ao meia. Oito, é. Papa Romeu Whisky, Golf Oscar, 31 milhas, noroeste de Salvador, chame Recife 12685, alterna 12545, Whisky Golf Oscar. 12545, Whisky Golf Oscar. 12685, alternado 12545, Recife, Whisky Golf Oscar. Confirmar o vento, por gentileza. Poderia confirmar o vento para o passeio do 2231? Vento a centena com uma dúzia. Ok. 01 kilo clear taxi via Eiffel 3, Juliet and Alpha. The other one in front of the way 10, contact tower 1186, join H 1010, would you confirm the system board, the number 210, okay? Web 6703, decolou, senhor. Web 6703, contato radar decolagem, subnível 340, saída gole, transição fita. Gole fita 340, 6703. Runway 10, displays threshold, over. No sir, can go to holding point on taxi Bravo. Now the runway 10 is working at the hold station. Okay, we can go to holding point Bravo now for November 301 Kilo. Estabilizado sim no localizador, gol no 807. Gol no 807, completo final, chame torre 118, décimo meia, gol no 807. Ok, trocando 18.6, gol no 807. No left, inside. Number 301 Kilo, we have the traffic inside. So hold the traffic as number 2, okay? And on holding point, contact tower 1186. Good afternoon. Roger, number 2 behind the traffic, and we'll go to tower 18.6. Thanks for your help. Have a nice day. Salvador, gol 674, para a posição 06, está pronto para o possível acionamento. Gol 06, autorizado, chame táxi, gol 674. Para a gol 674. Salvador, gol 1807. Salvador, 3155 da Trans07, pushback acionamento. 07 autorizado, chama táxi, então 3155. Autorizado, chama para o táxi, 3155. Entendi, a instalação da pista já está operando em extensão, ok? A pista operando em toda extensão, obrigado. Passarinho do solo é o 03, direito em 29. Obrigado. 1649 para táxi, CLP 109, 2 horas de autonomia, alternando Salvador. Solo, Salvador, passarei 2231, meu irmão. 1674, você poderia confirmar o. 1649, você poderia confirmar somente o CLP? 109. 807, liga, pô. Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 18, vê se uma meia, ajuste 10, pista agora operando em toda extensão. Alfa, espera 118, décima meia, 1649. Solo, boa tarde, passarelo 2231, adivinou, seu escuta. Passarelo 2231, táxi livre, manter a posição antes da Juliette. Ok, material antes da Juliette. Se desça para 2 mil pés, ajuste 10, 10, autorizado final LS, aposto estabilizado, tanto 6 no 7, 2. 2 mil pés, 10, 10, autorizado LS X-Ray, na 3, no 7, 2. Só pode esperar da 10. Afirmativo, funciona seu tráfego, aguarde instruções. Foxtrot, está na escuta da torre? Afirmativo. Observe tráfego na curta aproximação da 10, vento 110 graus, 1 a 12 nós, após o tráfego está livre, sua decolagem. Contato do Jota Sistema, permite a cidade do Apple Distante. São 3835, aguarde cópia Campinas, informação uniforme, ajuste no 0 no 0. Assisto 3835. Autonomia 74, patrão para o táxi com 194 a bordo, autonomia de 4 horas alterna o galeão. Uma 74, táxi livre via Juliette Alfa, o número 3 no ponto de espera. No ponto de espera, chama a turma 18, decimal 6, ajuste no 0 no 0, uma boa tarde. 0 no 0, ponto de espera 18 6, Juliette Alfa, gol, autonomia 74, obrigado, boa tarde. Solo, após a passagem da nave com a pintura Varig Gol, poderíamos, o passarelo 2231, poderia ingressar para a remota ali? Tem um outro tráfego, doutor. Mas ele está ainda no pushback lá, nós agilizaríamos. Vai ter que aguardar, ele está bem lá no traseiro da remota, vai ter que aguardar o táxi, não adianta. Esse pequenininho é fogo. T61, vento 1 centena, pelo 2 nós, está autorizado a decolagem. A iniciar, 3661. 807, táxi livre via Alfa, mantém a posição antes da taxa Juliette. Ah, ele está com o tráfego do passarelo. Gente, Alfa, ficará antes da Juliette atrás do passarelo, 807. November 301 kilo, line up and wait. November 301 kilo, line up and wait. Alfa X-Ray Foxtrot, decolado 07, controle 1, 19, decimal 35. 1, 19, decimal 35, Bravo X-Ray Foxtrot. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango, Bravo X-Ray Foxtrot, decolado da 17 na sua escuta. Bravo X-Ray Fox, mantenha mil pés, corredor axé, reporte fora da barra. Mil pés, corredor axé, vai reportar no farol da barra, o Bravo X-Ray Fox. Táxi 3155 da TAM, 186 a bordo, 430 alterna Galeão. Afirmando somente a alternativa, por gentileza? Galeão. São 3155, táxi livre via Juliette Alfa, próxima falta de espera da 10, chame a torre 18, decimal 6, ajuste 10, 10, está agora operando em toda a extensão. Juliette Alfa, ponte de espera 18, 6, obrigado. Dael, letra 3661, 80. Antes de ingresso para a remota no 2. 47. 807. Pro segue via Juliette para o gate 03. Juliette para o 03, o 807. Essa aqui para Juliette Interlagos, a Vitor essa... visual com a pista 17, Alfa Vitor Juliette. Visual com a pista 17, Alfa Vitor Juliette. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 6, Alfa Vitor Juliette. 118, decimal 60, Alfa Vitor Juliette. 9 ali, mantenha no zero, gol. Salvador, Alfa Vitor Juliette, no regresso. Alfa Vitor Juliette, informe final 2 milhas, pista no 7. Final de 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. Tem condições de encurtar o Alfa Vitor Juliette? Sim, aqui. Sim, de forma na curva. Fala na curva, Alfa Vitor Juliette. Então, 3172, complete final ILS, reduza para aproximação, chame torre 118, décima meia, então 3172. Sente, reduz para aproximação, torre 118, décima meia, então 3172. And at departure, it's November 301 kilos, right turn to heading of 280, coming out of 3 Porter. November 301 kilo, radar contact on departure, climb for level 430, Golden departure, feed transition. Okay, we're climbing to 430, Golden departure on the Orfeito transition for November 301 kilo. Leave the college goal on 649, São 3172, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, só confirmando, já está operando em toda extensão, a pista 190. Confirmativo, toda extensão. Ok, obrigado. Alfa Vitor Juliette, faça 3-0 pela esquerda. Reporte, vai interceptando o final no 7. 3-0 pela esquerda, reporte, interceptando o final no 7, Alfa Vitor Juliette. Adoro Mike Antalya. Falei 231, agora de quatro barreiras. Formação uniforme ajuste no 009. Ao completar, ingresso final no 7. Segura em 3-0, ao completar, ingresso na final da no 7, Alfa Vitor Juliette. Tan 3172, autorizado pouso, pista 10, uma centena, uma dúzia. Uma centena, uma dúzia, 3172, livre pouso, não, no 0. 125, POB, Romeu Alto, Alfa Tan. Nove decolada, Zulu 3, controle 1, 19, decimal 35. Decimal 35, obrigado. 58, decolada pista 1-0, primeira curva direita, saída guarda, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 186, aciona 5071, notam 3835. 0340 para Campinas, via para 58, decolada pista 1-0, com curva direita na Gole Gonza. Controle 19935, torre 186, transponder 5071, no TAM 3235. Então 3235 com reto, chance 1 será para o espectramento. Camarada, então 3235. Iniciado 2231, não copia? 172 no solo aos 15, direita 121 decimal 9. Direita 219, direita 172. Alô, Salvador, 3172, está vibrando na Eco. 3172, táxi via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, portão 73172. 574, pista livre atualizada, decolagem, 1 centena, 109. Livre decolagem, não, 10, voo no 674. Ali mantém após o tráfego da decolagem. Ali mantém, 103155, data. Controle Salvador, Papatango, Bravo X-Ray Fox Front, reportando para o Odabar. Bravo X-Ray Fox, mantém mil pés, reporte visual com Veracruz. Tá visual com Veracruz, Bravo X-Ray Fox Front. Gente, Bravo X-Ray Fox Trot, mantém mil pés, livre frequência para coordenação. Mantendo mil pés, chamar frequência livre, Bravo X-Ray Fox Trot. Vitor Juliette no solo 17, backtrack livre, reporte livre na pista. Puma 674, decolou a zona 7, 199 decimal 35. Centro, gol no 674. Informação uniforme. 3297, boa tarde, aguarde cópia com ciência. Vai te guardar. 4, contato radar na colagem, disponível 360, sai da Gole, transição Gonza. 360, Gole Gonza, com 674. Livre decolagem. Livre decolagem, 3155, iniciado. no 649, cruzando em voo no 40, chame Recife no 3325, alterna 1288. Mono 35, decimal 5, alterando 128, decimal 8, confirme voo no 649. Recife no 3325, voo no 649. Mono 3225? 13325, voo no 649. Mono 33, decimal 25, alterando 1288, obrigado, 649. 360 para o Galeão. Escuta, boa. Então, 3155, contato radar, subo nível 340, saída da EL, transição de NER. Saída da EL com de NER, 3155. Autoriza para o ramo de NER, presente? Mantenha o PC da saída da 3155. E positivo, pode aprovar da EL? Mantenha o perfil, tá, 3155. Aeronave acionada 0161 na escuta do controle Salvador. Controle Salvador, voo no 755, informação Uniform, passando 190 para 1, a centena vai passar Lagoinha. Voo no 755, acerta a identificação, autorizado de chegada bom, FD seu nível 040. Aeronave acionada 0161 na escuta do controle Salvador. Voo no 674, chame Recife, 13325, alterna 1288, voo no 674. 3325288, voo no 674. Despacho Salvador, Mike Bravo Romeu. Decolado 1601-0519, 180 passageiros, como é que ficou atrás aí? Romeu Alfa. São 27 milhas noroeste, sudoeste de Salvador, na escuta do controle. Então, o meu alvo para passear. Obrigado, viu, querido? Tchau, tchau. Passar 2231, pronto para cá. Pronto para copy. Passar 2231 para barreiras, autorizado nível 220, via Whisky 42, até Lapa, pode direto. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle Salvador 119.35, torre 1186, aciona 5054, passaria do 2231. 220 para Barreiras, na UIS 42, até lá para pós DCT Barreiras, curva esquerda Momo, VATAP 1935, controle 18. Décima meia, torre 50-54, transponda, passaria do 2231. Correto, chama para posicionamento, passaria do 2231. Eu vou parar para o acionamento do feedback, 2231. 217, pronto para cópia. Mantido. Contra 217 para Confins, nível 360 autorizado, via Perisco 58. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5077, então 3217. Ok, 360 autorizado com Finks, abre 58, a saída é agora Gonza, com curva direita, dá 1-0, aciona 5077, o controle 1935, a torre 286, é o TAM 3217. TAM 3217 correto, chama pronto para puxar o excelamento. Obrigado, chama. TAM 1785, pronto para cópia? Pronto. TAM 1785 para o Galeão, nível 360 autorizado, VPZU 14. Decolagem pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, transição Bless. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 1186, aciona 5045, gol 1785. Positivo para o Galeão, 360, decola 1-0, curva direita da El Bless. Peso 14 a aerovia, 1935 controle, 5045 aciona, gol 1785. 1785 reto, chame para pushback e acionamento. Chamaremos aqui. No 755, após payload, essa para 2 mil pés, ajustou no 0, 1-0. Autorizado final LS, reposta estabilizado, gol no 755. Após payload, 2000, 1-0, no 755, controle informa, pista operando em toda extensão, a partir do presente momento. Gente, obrigado, 755. Preso no 55, chame Recife no 3325, alterna 1288, tá treinando no 55. 3325, 288, boa. Mantenha corredores, Vitor Mike Quebec, reporte em Paripe. Paripe. Gol no 755, desça nível, desça para 2.500 pés. Ajuste no 0, 1, 0. 2.500 no 0, 0, Salvador, muito boa tarde, esse é o voo 1075, informação e Unifor. Tudo solo? Tá, escuta, prossiga. Por gentileza, esteja pai no transponder? Ok, desculpa que ele está com um pequeno problema de estar tá no stand-by, tá, a coisa não está ligada, desculpa aí. Gente. 55, complete final, chame torre 118, decimal 6, gol no 755. Salvador, gol no 755, estabilizado LSX3, baixa a trama. 55, informa passando o Steve. Tomará passando, 755. Gente, o vento é 100 graus com uma dúzia, continua a aproximação. Guardando fita nível, 755. Então, Mike Quebec, reporte em Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Sim, vai reportar, tá passando Paripe. Quebec, reporte rotatória visual com a pista. Sim, autorizado então, rotatória. Estou sentando com uma dúzia. Digo em pouso na 10, gol no 755. Visual com a pista. Como é que é seu visual com a pista? Chama agora, torre 118, decimal 6. Também, boa tarde. Ah, pode ser outro chute. Passadeiro 2231, autorizado o time táxi. Passará para o táxi, 2231. Só Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, fala em final no 7. Vai interceptar o eixo da 17 da presente, vai reportar. Comandante de Índia, Mike Alfa. Índia, Mike Alfa, prossiga. Alfa vai passar Conde, mantendo 085, chamará para início de descida. Gente, vai para Tango Índia, Mike Alfa, informe ponto de descida. Mike Alfa. 755, libera direito no Juno. Controle. Vamos 755, táxi via alfa, mantenha posição antes do Juliette. Tá livre, via Alfa Juliette 24, Golo 75. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6320, sinal uniforme, descendo 1110. Oceaner 6320, reduza para 250 nós, chegada a MAN, desce, mantenha nível 060. 250 na MAN, descendo para o 050. Teria possibilidade de voadura? 060, Oceaner 6320, mantenha o perfil da chegada. 060, mantenha o perfil. Está no eixo da 97 na terceira milha, Quebec. Quebec livre pouso, uma centena com 10. Gente livre pouso, 97. 75, está autorizado descida para 2000 pés, ajuste 1010, via chegada Mari. 1010, via chegada Mari, 2000, 1075. Na 6320, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 170. Seu limite é a magnética 220, correção. Radial 220, Salvador, Xenia 6320. Suficiente, direita 170, limitado pela radial 220, Salvador. Afirmo. É aqui aos 38, informe de volta da pista. Este vai reforçar o grande. Na 6320, inicie redução para 2209. Já está reduzindo, 2209.